entendeu? As novinhas vão no chão ou não? Tá tudo melado agora, agora vai. Vamos lá, menino Babadook. Vai. Em nome de DJ Ives, Produções, Conselhos e Cartas. Eu quero ver as novinhas no chão. Eu quero ver as novinhas no chão. Hoje tem festa, vem tomar uma gelada e vai rolar o pacadão. Pode ir. Pode chamar as amiguinhas, com o avião já tá tocando e as novinhas vai no chão. Quero ver as novinhas no chão. Eu quero ver as novinhas no chão. Vai de chão. Eu quero ver as novinhas no chão. Ela mexe com a bunda, eu sou solene. Chame na batera! Chame hoje, Caicó! O sal queimando e a gente só arranja! Eu quero ver as novinhas no chão. Eu quero ver as novinhas no chão. Hoje tem festa, vai tomar uma gelada e vai soltar o pancadão. E pode chamar as amigas, o avião e Caicó. Não tem pareia não, quero ver uma goa no chão. O digital já vai no chão. Eu quero ver a vinha no chão. Ela mexe com a bunda, o som de solinho.